programa que me interessa pra mim? Ainda não, senhor. Aguarde. Você escuta quando... Localizador, o Gomeia 05. 605 final, chame torre no 895. Mano, no 895, com 605. 5517. 192, baixa travão. 19046, decolador 20, controle 120, 208. 208, bom dia. 3304, desce, mantém o 0620. 0620, 3304. Controle, bom dia, gol 9046. O 9046, só da 360, vigilância radar. 360, 9046. Vou no 605? 981 na sua velocidade? 3309. Isso, então vai ser o número 3 na aproximação. Inicie sua redução de velocidade a 2209. Então, 217 desce a 2 mil pés. 2 mil pés, 5217. 304 desce, mantém 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. Confirma, 2, 304. 0 no 3. 0 no 3, 304. Chinemé 312 no solo 22, direita, deslizando, e solo 121.9. 219, direita, o 6312. Deslizando na medida do possível, 6312. Entendi. No 98, no 1, desce a 3 mil pés. 1 no 0, no 3, o ajuste. 3.013, liga nas 8, na 1. Ah. 304 da TAM, velocidade em 2109. Gol 605, autorizado pouso, pistão 10, vento variável com 4 nós. Livre pouso, gol 605, 90. Alfa Juliette 5, confirme. Vento direita na pura 230, o limite é o lock. Subindo para 2109, direita 230, limite ao lock, 3304. Vai manter 1909, ok? Sim. Controle trip 5217, está autorizado o ILS? Autorizado, trip 5217. 5217, autorizado. Direito 12, amável. 1905. E o 198 no 1, 2000 pés. Autorizado a sinal 10, número 2 na aproximação, 180 nós. 180 nós, descendo para 2000 pés, autorizado na 21. Santos 179, Centro Recife, frequência 13325. Recife 13325, tá? 3179, tem um bom dia. Seu 4000, até 3304. Esse mantém a 3000 pés, 3304. Para 3000, até 3304. Correção, desça a 2000 pés, 3304. 2000, até 3304. Romeu Lima, prossiga. 160 para o Loca, autorizada a sinal, número 3. 160, autorizada a localização como número 3, 3304. 5217 da Trip, torre 1895. 1895, 5217. 59, acione identificação. Chegada é a Ponte, desça a 4000 pés, ajuste no 013. Serra Novembro Delta Hotel, nível 105, decola pistão 17, primeira curva direita, ingressa no corredor axé, inicialmente restrito 1.000 pés, controle 120.8, transporte 5462. 3304. Está recebendo o sinal do transponder do Rio? Estou. Aquele não está aparecendo na certeza, mas avisou alguém. Bom dia, 98 no 1, continua a aproximação, ajuste no 013. A número 2 para pouso, informe um ATR da Trip, aproximadamente 3 milhas para a cabeceira 10. 3 milhas da cabeceira 10. Ciente do ATR na final, Rio 981 com o número 2, está uma milha, duas milhas externas, 981. Ciente, 2 milhas de marcador, continua a aproximação, guarda a inscrição para pouso, Rio 981. 3206280. 3206280. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, sai da Momo, após Momo Código, após Código Nitsa, após Nitsa conforme plano. Controle 120.8, transponda 5475. Oceaner 6225, autorizado Brasília, nível 320. Vai decolar da 10 com primeira curva esquerda, perfil Momo. Após Momo Cogbo, depois Cogbo Nitsa, e após segue o plano Upper Zulu 17. O controle 120.8, transponder 5471. Sinema 225, seu transponder 5475. Após Nitsa, conforme a rota do plano que foi apresentado, é Puído, Upper Whisk 10, Baian, Upper Whisk 1, assim conforme. Confirmo. Afirmativo, então, após Nitsa, Puído, Upper Whisky 10, Baian, Brasília, o 6225, com transponder 5475. Estimation para o Chibex, né? Entre. Antes da Juliette, com o nome 05. 224, 42, 640, Salvador. 605, ingresso via Juliette, após fique atento ao follow-me, para ele conduzir até o portão 10. Gente, ingresso na Juliette, está 160, vou 1905. Portão 10, sendo atento ao follow. Portão 10, 1905. Trip 5219, Lisana, você escuta, muito bom dia. Bom dia, Trip, Trip XVA, Alfa, reporte em Juliette. Alfa, reportaremos em Juliette, 217. Passageiro 2223 para o táxi, 42, 6 e 40, Salvador. gostaria do 2223, taxi via Índia no ponto de espera, torre no norte, 3195, ajuste 23 no voo. 23 em Índia, ponto de espera, passeio 2223. Da Juliette, 5217. Após o trip, corrigindo, após o Passaredo, ingresso no pátio 3, trip. Avisou o Passaredo, vai ingressar para o pátio 3, 5217. O Passaredo já passou, já. Tan 3304, reposte na DA. Reposte na DA, Tan 3304. Na tempo onde eu espero, parceiro 2223. Será? 23. Então 3304, autorizado pouso, pistão 1-0, vento variável com 4 nós. Sempre pouso 1-0, 3304. Parceiro 2223, se avisou com o airbus da TAM, na curtíssima. 28. Pouso, pouso, tráfego ali, mantém, cabeceiro 1-0, parceiro 2223. Pouso, não, ali. Salvador, bom dia, o Papa Romeu Delta Lima Mais, cruzando do 210 para o 180. Papa Romeu Delta Lima Mais, controle Salvador. Desça para o todo circuito tráfego Felipe Santana, reporte cruzando 2500 pés. O Delta Lima Mais, cruzando o circuito tráfego Felipe Santana, reporte cruzando 2500 pés. Pois é, o táxi aposta na Papá, novembro, acho que é o meu. ...304, solo 33, direita, 121, decimal 9. Decimal 9, boa. Solo, bom dia, 3304, ele pra vocês. Bom dia, tem Alfa, Juliette. Portão 4. Alfa Juliette para 0433, 304. Novembro, acho que é o autorizado ali e decolar via interseção. Vento 040 graus com 5 nós. Novembro, acho que é o meu porte fora do sol. Decolado 34, controle, 120, decimal 8. 208, obrigado. Então, 3859, autorizado a final do procedimento LSX8, separa 2 mil pés, altímetro 0 no 3, reporte estabilizado. autorizado em LS X-Ray, Bravo Zero, terceiro 2013, reportará estabilizar, está 3859. Autorização, aqui, cuidado, por favor. C 2223 decolado na Arbor, passa 1800. C 2223, contato radar na decolagem, para o nível 180 na saída Arbor. 180 na Arbor, passa 2223. Vai dar preferência para o compor de farol de Capuano, levante lá. Mike, Eco Delta, diverso na Chame Táxi. Lembrando que é o meu que chama o controle agora, 120 decimal 8, boa viagem. Ah, por mais operações, 1208. No mínimo da FIN nível 080, após 080, descida a critério, no atraso conhecido no setor, informando. Reposto cruzando 2503. Controle é o papapapá, novembro, rachando. Papapá, novembro, Oscar Romeu, controle Salvador. Mantenha condições vai para o Eduardo Xé, reporte fora da barra. Portada fora da barra. 8, transponder 5-4-7-mil. Romeu, confirma a altitude, está mantendo? Neste momento, 1.100 pés, senhor. Altitude máxima 1 no meu pé. Procedimento LS X-Ray, a posição do 09 deve passar 2 no pé. Logo, mantenha o máximo 1 no meu pé. Quente, descendendo para 1 no meu pé limitado, grato ao meu. Tráfego Salvador, bom dia, 429 da Azul, posição 8, 6 da informação, hotel, falecida Campinas, 300. 4299, aceita o 340, aguarda o 300. Pode ser o 34, por favor. 340, autorizado, já informe o Luno 6. Qual da pista 10, saída da El, lei da Pós, lei da Bridge. Controle 120, decimal 8, transformada 5503. Ativo, autorizado Campinas, 340, open to loop 16. Decola 10, saída, lei da Bridge. 120, decimal 8, 5503, é o azul 4299. 4299 confirmando a saída da El. Após da El Leda e após Leda Bridge. Sem parar para chegar aqui atrás. Da El Leda Bridge, obrigado. Me chamando de posto técnico no momento azul 4299. Visual 3859. Completa final, torre 118, decimal 95. 895, né? 3859. Romeu Lima, prossiga. Tente, faça apenas um cheque no equipamento rádio, transmissão muito baixa. Reporte na papá para ingresso. Voo 9286, autorizado a final do procedimento elétrico, fluido, desça para 2.000 pés, altimetro 0.03. Para 2.000 pés, com ajuste padrão, autorizado o X-Ray, 9286. Vai se travar. 3859, ajuste padrão, autorizado pouso, pista 1.0, vento 0.40 graus com 3 nós. Close, 9.03. 286, tráfego 2 horas, 2.0 milhas, rumo sudoeste, passando nível 085, acertar o nível 180, Alfa Tango 72. Passarei 2223, tráfego 11 horas, 17 milhas, rumo nordeste, passando nível 08. Ainda se prepara 2.000 pés, poste 737-800. Ciente do tráfego, passarei 2223. November Oscar Romeu, frequência livre, coordenação local. Conforme estimado para pouso. Maria Cudê autorizado a alinhar a cabeceira 97, reporte forte. Maria Cudê autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 060 graus com 5 nós. 3859, solo aos 43, direitão 219. 219, direito, 3849. Serra Limoto, confere agora na cópia. Decolado 44, falou de parada de Itapuã, chama o controle 120, decimal 8. Mike Eco Delta, 1208. Ô Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle Salvador, Mantenha condições baixas, aumento eleitoral. Mike, S-Delta. Solicita ascensão para 1500, DCT Manatim. Autorizado, direto Manatim, no 1500, país 1, Mike, S-Delta, reporte livrando a CPR. Mike, S-Delta. Solo Salvador, Oceanair 6225, a posição 1 para pushback sanamente. 6225, aguarda para push. Aguarda para o push, 6225. 0 no 3. Hotel confere número 2 para cópia. Sim. Oceanair 6225, cuidando do tipo de solo, reporta para ataque. Se você vê um tráfego da tanque, vai para aqui, é no 03. Nativo livre, pushback, treinamento 6225, posição 1. Decolagem, questão no 7, vento 040 graus com 4 nós, Romeu, Romeu Lima. Lima, Tubarão, uma centena, decola da 17, direita, coral, controle 1208, transporta 5472. Está estabilizado, gol 9286. Gol 9286, completa a final, torre 118, decimal, 95. Passando a torre 1895, 9286, certo? Certo. Quatro, 5472, chame a torre para acionamento. Ajuste 1013, bom voo. Ouve, como é que é? Aqui novamente, 312 da Ocean, confirmação hotel para Recife 390. Pronto, cópia 605. Pronto, cópia 6312. Dona 605, pronto, cópia Galeão 360. Afirmo, pronto, cópia 605. Autorizado Galeão 360, de uniforme Zulu 10, decola da pista 190, saída Puca, transição Caju. Corrigindo, decola da pista 10, saída da El, Leda, Aposeda Bridge, primeira curva à direita. Controle 120, décima 8, transponda 5516. 360, apertura 10, decola da 10, saída da El, Leda Bridge, curva direita, 1208, 5516, transponda, gol 1605. Correto, no 605, chame para pushback. Oceanair 63 no 2, autorizado Recife, nível 350, via Aperisco 58, cola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transponda 5515. Presente com autorizado vai Puca Caju 108-5515. Vou transponder o Ocean 6312. Correto, 6312, chame para o pushback. Gente. Autorizado direto Serra Novemba Delta Hotel, Papa Romeu, Romeu Lima, central nível 105. Autorizado pro direto de Serra Novemba Delta Hotel, liga atenção para o nível 105, Romeu, Romeu Lima. Passarei 2223, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. 288253, passarei 2223. Direto, estamos no Gente, após o cruzamento da pista, direto, estamos no direita 219. Direita 219, gol 9286. Horas de 25, alternando Goiânia. É 225, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1003, bom voo. Ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 3, grato 6225. Alô Salvador, muito bom dia. Gol 9226, livrou. Com 9286, taxi de Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 01, gol 9286. Papai Uniforme Alfa, Oscar Novembro, o controle Salvador. Desça autorizada descida a critério. Um atraso conhecido no setor a informar reporte cruzando 2500 pés. Alianca do Sul 97, a porte alinhada e pronto aqui o Serra Lima. 2 Salvador, Chanel 6225, pronto, ponto espera da 1-0. 1-0-2-5, utilizado em área de decolar, pistão 1-0, vento 060 graus com 5 nós. Livre, alinhar e decolar, pistão 1-0, Chanel 6225. Seguindo agora a vertical da BR-324 para o sobrevoo da mesma. Tem interferência com as aproximações da 1-0. Certo. E os anos cruzados, Xanana 3 ou 9? O Xanana 3 ou 9. Autorizado a final do procedimento LSXY 1-0. Desça para 2 mil pés, altímetro 1-0 no 3. Reporta estabilizado. Reportará o Xanana 3 ou 9. E ingresso no pote 3, atenta ao gol que está ingressando no pote principal. Okay. passando pelo outro, confere, autorizado para barreiras, nível 105, decolando a pista 10, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Momo, código após direto barreiras. Transponder 5506 e o controle 120 decimal 8. Azul 4299, portão 8 para pushback acionamento. 4299, está livre após para táxi. Livre reportando táxi 4299. Zulu, hotel, confere número 2 para cópia e aguardo. Tango Zulu, só corrigindo, decola da pista 10 com curva direita, restrito no meu pé, escaladora chefe, plano visual 105 para barreiras. Transponder 5506 e o controle 120-8. Controle Salvador, 6225 do Xander, bom dia. O Xander, 6225, contato radar na decolagem, suba para o nível 320 na saída Momo. Na saída Momo, a seção 320, 6225. Faz 3. Quilo Zulu, autorizado para Eliel, uma centena decolando da pista 17 com curva direita, saída coral. Adiciona 0254 e o controle 120 decimal 8, Lima Kilo Zulu. Nath Leto, no meu controle? Mais direção meu, não posso se tirar já. Solicito autorização para ingresso na magnética 120 por mais meia milha, 0.6 milhas. Sem interferência com a 110 e totalmente condicionado o seu estado. Decimal 8, boa viagem. 1208, obrigado, senhor. Lima que o Zulu. Agradece o meu e permanece totalmente posicionado na pista. No máximo 500, pai. Ligado aqui, ó. Controle, bom dia, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, perfil coral, uma centena. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, contato radar na decolagem, tudo para o nível 100 na saída coral. Uma centena, coral, Quilo Serra Lima. 5507, o controle 120, decimal 8. O excesso sem interferir na aproximação. Eficiente, 63 do 9. Então, com o procedimento correto, confio que a gente fez o fuso a bordo. Aracionamento e táxi, torre 118, décimo 95, ajuste no 03, padrão, bom voo, alfa, tango, tango. Três, número 2, setor agora para puxa. Alfa Tango Tango livre, se não achar que ele tá. Top visual 63 do nono. Chanel 63 do nono, completa final, torre 118, decimal 95. 395, cuidado com a Uva. Ou o Xanar 63 ou não? 311, ajuste no 0, no 3, reporte baixado e travado. Baixado e travado, passa do inferno. O Xanar 311, autorizado pouso, pistão no 0, vento 030 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso, pistão no 0, 63 ou não? Alfa Tango Tango, autorizado táxi, a porta do ingresso. Tripe 5221, bom dia. Tripe 5221, bom dia, informação com o seu hotel, aguarda cópia, prepara a saída da árvore para a vitória da conquista, nível 200. 200 para a conquista, saída da árvore, aguardando para a cópia. 1-3-3-0-4, informação hotel, pronto, cópia. Azul, 4299, autorizado táxi, via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, ajuste padrão 1-0-3, azul 4299, bom voo. Hotel para cópia. 3304, hotel confere número 2 para cópia para Brasília, nível 360, prepara sair da árvore, Alefa. Guardando 3304. Gol 1923, em coordenação com a equipe de solo, repata para ataque. Maneiro posicionado, estrela. 5221, pronto, cópia. Afirmativo. 5221, autorizado para a vitória da conquista, nível 200, decolando da pista 10, com primeiro curva direita, perfil Arbor, após direto a vitória da conquista. Transponder 5527 e o controle 10.8. 0, vitória da conquista, decolo no 0, primeira curva direita, perfil da Arbor, após direto, vitória da conquista. 5527, 1208 é o controle, o trip 5221. 5221, correto, após quando pronto. Depois era quando pronto, 5221. Gente, faz quando totalmente pronto. Tá. 304, seja para Brasília, nível 360, que autorizou 17 até Apino, após conformar a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com o primeiro curva direita. Saída Arbor Elefa, aciona 5517 no transponder e o controle 120.8. Brasília 3-0, autorizada, 3-1-7, Apino, conforme o plano, e causa 1-0, curva direita, Arbor Elefa, 5517, transponder, 1208, 3-3-0-4. 3-3-0-4, correto, passando pronto. Salvador 6225. Confia? Chamei 6225. Prossiga. Por gentileza, dentro das possibilidades, se puder solicitar sempre o registro, nós voarmos direto para Lhama. Chamei 6225, está passando nível voo 130. Chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45, solicite direto ao mesmo. 1-2-3-5, 1-2-5-4-5, grato, bom dia, até 2-5. Azul 4299, a linha decola da 1-0, vento 030 graus com 5 nós. Controle, Mike, filete Romeu. Romeu, controle. Agradeço a sua colaboração e agora vou livrar a área de Águas Claras e sigo para pouso no Serra Índia, Eco Índia. Entre Mike, filete Romeu, frequência livre. Bom pouso. Graças, Romeu. Controle, Papa Romeu, do Serra Índia, Eco Índia, Matão, Santana. Comunidade Rural de Estiano, Proa 245. Autorizado, direto destino, fim do Serra Lima. Chame no ideal destino. Autorizado, direto destino, quadrado e perigo. Lamento, posição 1-0. 1605, nessa equipe de solo, repórter para táxi. Coordenação com a equipe de solo, repórter para táxi, o gol 1605. Alfa, Oscar, novembro, controle. Abriu o ingresso, repartinado e pronto no 7. Plano 3663, hotel confere, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Presulo 16, até Belo Horizonte, após direto Trivi e após confirmar a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa direto por São Bridge, onde deve se obter o via. Transponder 5523 e o controle 120, decimal 8. Para o nível 340 na saída da El, após Leda, direto Bridge. Ok, 340, saída da El, após Leda, Trivi, azul 4299. Controle, bom dia, o papá, papá, o Fatango Terra decolou na Momo, tá na sua escuta, passa mil. Papá, papá, Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem. Subo para o nível 100 na saída Momo. Atentar para tráfego do helicóptero, agora posição 11 horas a 5 milhas, pousando no LCA. Romeu 44, tá 500 pés. Cliente Novisual, vai subir para 100 na saída Momo. Vai cobrir a restão? Está livre a sessão, uma centena. Então na saída está livre, uma centena, tá? O azul 4299 solicita proa de Leda. Autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Aqui o Lula, livre decolar da 17, vento 040 graus com 5 nós. Papá Romeu Kilo Serra Lima, regras de voo no momento cancelado ao zona 10507, desça em condições iguais para o sul, circuito de tráfego em Serra Lavemos, Porto Tango, reposto cruzando 2500 pés. O azul 4299, precisa de informações, direita, rua 24030 milhas. Autorizado. Obrigado. Estou mantendo a escuta do controle, aguardo transferência para sempre. Bom dia, da 3859, Hotel, está no 3859, bom dia, hotel confere, pronto, cópia? Cópia, 3859. 3859, autorizado para Curitiba, nível 360, declando da pista 10, com primeira curva direita, saída Arbor Elefa, após interceptar Presulo 21 e sai conforme a rota do plano de voo. Aciona 5524 e o controle 120 decimal 8, o TAM 3859. Tá, 3859 está autorizado, 360 para Curitiba. Decola da pista 10, vira direita, Arbor Elefa, quase 21, quase conforme a rota do plano. 524 no encontro, 1208, o controle 3859. 3859, correto, rapaz, quando pronto. Parado. Puxa, cancelamento, 3304, passar 4. 3304, agora para puxa, no desse setor. Desculpa, não copiei. Guarda para puxa, número 2 no setor, 3304. Aguarda ela. 63 Uno, observando o push da aeronave da companhia. Ingresso na Gillette para 05. Observando o push da companhia, ingresso para 0563 Uno. São 3663, número 2, no setor, aguarda para push. Aguarda para push, 3663. Solo Salvador, Xanel 63, 12, para o táxi, 55, a bordo, 3 horas alterna Natal. É 312, autorizado táxi, via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 3, no Xané, 6312, bom voo. 128, decimal 8, alterna, 133, decimal, corrigindo, 135, decimal 3, a secundária. Confira. Solo Gol 1605 para o táxi com 187 a bordo, 3 horas e 20, alterna Campinas. 1605, autorizado táxi via pátio principal em Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 3, bom voo. Táxi Índia, 1895 no ponto espera, ou 1605, 1003 ao ajuste. 40 graus, com 5 nós. Decola pistão 0, 63, 12. Solo, após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, está livre e pode para táxi. Posição na retaguarda, está livre para o pushback, chama para o táxi, 3304. Salvador é o trip 5221 para pushback, acionamento parte 3. 5221 no parte 3, mudança de tipo de solo, reporta para táxi. Cliente, livre puxa acionamento, reportará para o táxi 5221. Confira 133, decimal 25. Voo no 072, controle Salvador. Acione identificação, desça para o nível 050 na chegada MAC. Ajuste o altímetro no 093. Se não conseguimos contato no 3325. Bom voo azul 42 ao lado. Não, 3663 aguardando o push. Sim, 3663 é o próximo para push. Tá bom. Bom dia, 605, a linha mantém 10? A linha e mantém, não, 10, 605. Decolado 16, controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia, 6312. 221, com 6 de POB, confirmando. 49 de POB, 330 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Equipe 5221, táxi de parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste padrão 013, vai seguir a navegação. O trip 5221 até o ponto de espera, bom voo. 7, livre táxi, principal Índia 118.95, seguindo a nave, à frente, visual também 5221. Livre decolagem 10, voo no 605. Derrotando 4090 pro 100, vagão de condições visuais, propõe modificação, estimado de 1230. O Alfa Pelotão propõe modificação. Não foi copiado o Alfa Tango Tango? 090 pro 100, está estimado de 1230, vagão de condições visuais. Propõe a modificação, Alfa Pelotão. Sente, voo, regra de voo, instrumento cancelado, 1119, confirma o nível para prosseguir em condições visuais. 105, final, por gentileza. 115? 105. Agora sim, copiado, autorizado, nível 105, condições visuais, o Alfa, Tango Tango. Autorizado, 05, Tango. 3304, obrigado, bom dia.